proteja o povo da periferia. Deus proteja o povo da periferia. Naveguei, me joguei e olhe bem onde cheguei. No paraíso me encantei, ilusão não despertei. E se isso me tombou e na queda me entreguei pras fábulas de um beco escuro onde trilhei. Por aqui vai tudo bem, pé no chão, olho e receio. Pescador que colhe dor, veraneio a veraneio. Acima já tomaram tudo, rasgaram o céu. Sobrevivência armada, a ilha e o ilhão. Muito anzol pra se amar pro pescador sobreviver. Fisgaram que queriam nas terras de Jurerê. Conexão falhada, isso é pra mim. O herói da família não quer mais ser Aladdin. Vai de fininho, já tá armado o esquema. Mesmo na neblina eles vão te enxergar na cena. Os caras se rende, aprende, vai desde cedo consciente. Sem fechar a mente, não pisar em serpente. Virar moleque do mal, letal ou natural. Champanhe aumenta a moral, de carnaval a carnaval. Sistema proibido, estamos invadindo. É zona leste, ó praiana, conexão bacana. Polícia mata ladrão pra ficar bem na foto. Colecionando figurinha com atestado de óbito. E se correr, prepara, vão marcar a tua cara. Vira ódio que não sara, cê vê logo e já encara. E numa dessas enquadradas vê que a guerra é por nada. Raiva desde cedo tem saber como ninguém. Quando o Robocop vem com um cano e uma de 100. Quando o ódio subiu, se sentiu alguém. Esquinas percorreu, os malandros que conheceu. Desde cedo aprendeu com quem o acolheu. E entre a mágica apática, entre o choro e o riso, prisioneiro enfeitiçado no berço do paraíso. Deus proteja povo da periferia. O mundo dá pra se estar. Periferia é o meu lugar. Periferia, periferia, periferia, periferia. Vou botar o rap tocar. Com o tempo o clima vai se acalmar. Periferia, periferia, periferia, periferia. Pra que pose, se a mente explode com calibre 12. Não esqueça o ser humano que tu fosse, difícil compreender. Errar é do humano, é ideal pra aprender. Dificuldade é momentâneo, no jogo da vida. Tá formado e graduado, diploma é os irmãos que quer tá sempre ali do lado. Aprendendo a viver com pouco pra continuar vivendo. Vou tá sempre ali de canto vendo o que tá acontecendo. E de pouco a pouco vou criando a melhor arma. A mente cabulosa, sua visão das palavras. Procura de informação, comecei a crescer. É o que falta pro moleque desde cedo proceder. O que eu falo é viagem. Coisas que senti na pele. Depois dos 19 corrigi sétima série. Tem gente que dá ouvido. Eu que comecei errado e já não tô mais envolvido. Vivendo do outro lado, porque a finalidade é pra justiça e liberdade. Cada um de canto sem provocar alarde. Meio caminho andado, tenho onde cair morto. Espalho ideologia pra mudar a mente do louco. Minha missão pode crer tá sendo permitida. Quero ver os meus irmãos junto da sua família. Do seu velho, do seu filho, sua coroa e sua senhora. Que estão ali contigo na hora que se apavora. Puta que cena doida, a maldade lá fora. Mas tô sempre de canto, Deus que sabe minha hora. Sintonize com o bem, não deva nada a ninguém. Dê apoio a vários lados sem olhar a quem. Mas aí camarada, só diga pra aquele cara que no mundo que ele vive não pode rolar mancada. Então vai pro caderno, lápis, borracha e cérebro. Lá tu apaga o erro e escreve tudo certo. Deus proteja o povo da periferia. O mundo dá pra se estar. Periferia é o meu lugar. Periferia, periferia, periferia, periferia. Vou botar o rap tocar. Com o tempo o clima vai se acalmar. Periferia, periferia, periferia, periferia. Da periferia há muito tempo tá abandonado, né, irmão?